Esse é o pique do Biel. Vem, vou te pegar bolado. Não ligo. Quer deixar no sigilo? Eu deixo. Quer vir pra minha base? Eu quero. Então entra na nave. Ai, para. Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. Desce no suporte, no bolso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho. Ai, preto. Olha pra mim. Ai, preto. Fala meu nome. Ai, preto. Joga pro ai, preto. Maciçado, trajado, lá no peito que elas gostam. Sabe que a trava maceta bem. Os tralha que tá na moda. Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro. Fala pra mim. Ai, preto. Sussurra baixinho. Ai, preto. Gere pra mim. Ai, preto. Fala baixinho. Ai, preto. Vem, vou te pegar bolado. Não ligo. Quer deixar no sigilo? Eu deixo. Quer vir pra minha base? Eu quero. Então entra na nave. Ai, para. Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. Desce no suporte, no bolso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho. Ai, preto. Olha pra mim. Ai, preto. Fala meu nome. Ai, preto. Joga pro ai, preto. Maciçado, trajado, lá no peito que elas gostam. Sabe que a trava maceta bem. Os tralha que tá na moda. Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro. Fala pra mim. Ai, preto. Sussurra baixinho. Ai, preto. Gere pra mim. Ai, preto. Fala baixinho. Ai, preto. Esse é o pique do Biel.